Sou ela enfeita a melodia, seu swing que balança a pista, transmitindo energia no seu passo, no seu ritmo. Ela me deixa leve, às vezes comovido, sussurra no ouvido, na noite de amor, no brilho das estrelas. Ela me toca com seu canto, ela me chega no canto, acordo com ela do meu lado ou pelo telefone me chamando pro café da manhã. Abra a janela, um dia lindo, só eu e ela, me leva pra tão longe. Eu vou com você, eu vou por ela, por onde for. Nesse caminho de flores e espinhos, na fauna, flora urbana, me acompanha. Vem comigo, ela dá um brilho. Quem é ela?